Olá pessoal, eu sou o Alex Piazzi e esse é o episódio número 0 do Zypecast. Nesse episódio a gente vai falar basicamente sobre as coisas que rolaram na internet em setembro. Antes de começar, eu queria, como esse é o episódio número 0, eu queria fazer algumas considerações. Eu vou utilizar o podcast sempre que eu tiver algum assunto para falar com vocês que não seja um assunto, digamos assim, que eu vá conseguir me expressar melhor escrevendo, ou que vai gerar um post muito longo que eu sei que ninguém vai ler e eu consigo eventualmente sintetizar ele com alguns minutos de fala. É um projeto que eu já venho matutando ele há alguns meses. Eu já fiz até algumas versões alfa que nunca foram pro ar porque não tinham qualidade. Vamos ver se eu consigo atingir um nível satisfatório para prestar um bom serviço para vocês. Esse mês de setembro foi um mês atípico, né? Eu inclusive vou chamar o nome desse episódio de Setembro Fail, porque rolaram vários feios relativos à internet, algumas coisas cabeludas, como a gente vai falar aqui daqui a pouquinho. Eu vou elencar para vocês o que aconteceu em setembro de feios na internet. O primeiro feio foi o feio do Migrime, né? Onde, enfim, o provedor cometeu um equívoco e não tinha backup, e o dono do site também não tinha backup, e enfim, se não fosse o wallhost, e isso não é jabá, o Migrime teria sido extirpado da internet brasileira. O nosso maior serviço de encurtador de URLs, um serviço bacana, teria ido pro saco por conta da irresponsabilidade, aí eu diria que é uma cadeia de irresponsabilidade, do provedor para qual o Migrime tinha sido migrado. O próprio Johnny Ken, não dá para isentar a responsabilidade dele, ele parece ser um cara legal, mas ele cometeu algumas falhas primárias se tratando de sistemas, que quem mexe com isso não pode cometer. O segundo fail foi o fail do Google Developer Day. O Google, o maior evento para desenvolvedores do ano é o Google Developer Day. O Google faz um frisson, cria uma expectativa violenta, inclusive com hora marcada para abrir as inscrições, e simplesmente ignora que há uma massa de desenvolvedores loucos, fanáticos para ir ao evento, e que obviamente todos eles iam tentar acessar o formulário de inscrição na mesma hora. Era uma empresa terceira, estava escrito lá que o formulário era gerenciado por uma empresa que eles contrataram para fazer a gestão do evento, tudo bem, mas eles deviam saber, né? O Google é a nuvem, o Google não pode falhar nesse aspecto. Ficou lá um monte de gente tentando e ninguém conseguia, uma puta demanda negativa, uma puta coisa feia, um fail pro Google, né? O terceiro fail do mês de setembro, que é o maior, é o que vai tomar quase todo o espaço desse podcast, é o fail da Local Web, né? A invasão, 20 mil sites sofreram defacement, foram desconfigurados, né? A homepage foi usurpada por aquele hacker turco, explorando uma falha que até agora não ficou muito bem esclarecida, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Esse foi o maior Master Mega Blaster feio do mês. O quarto feio, eu diria, foi aquela falha XSS do Twitter, né? Foi uma coisa tranquila, durou algumas horas, rolou um frissonzinho, mas o esquema da Local Web estava tão violento que eu acho que acabou até passando desapercebida a falha do Twitter. Eles consertaram rapidinho, pediram desculpas. Acontece. Ninguém tá imune a falhas. Os sistemas não são perfeitos, jamais serão. O importante é que eles corrigiram rápido e prestaram até um serviço razoável ao cliente. Orientaram os usuários do Twitter sobre o que estava acontecendo. Pediram para, nem sei se partiu oficialmente do Twitter, mas logo se formou uma rede de usuários do Twitter falando: olha, não usem a interface web, usem só as apps. E com isso o problema acho que foi bem diminuído. Enfim, vamos falar aqui do nosso assunto, né? Que é o mercado de web hosting no Brasil. Eu quero pegar esses feios que aconteceram, principalmente do Migrime e o da Local Web, para tecer com vocês para poder explanar uma teoria que eu tenho já há vários anos sobre o mercado de web hosting no Brasil. Eu trabalho com internet desde 1998, cara, faz um tempinho, um pouco antes até, mas posso dizer direto, 98, eu já gravitei por um pouquinho de cada área do mercado de internet, já fiz revenda de hospedagem, já fiz site para site institucional, site para empresa, já fiz administração de servidor dedicado para cliente, desenvolvimento de aplicações web, enfim, eu já gravitei aí um pouco por essa banda de desenvolvimento e infraestrutura. E eu conheço a grande maioria dos provedores de hosting do Brasil e os principais do exterior. Já usei o serviço de vários, sei lá, Velho, RapidSite, Dreamhost, a própria Localweb, BigHost, Tecla, que era a antiga IFX. Eu conheço um pouquinho de como funciona esse mercado de web hosting e eu tenho uma teoria. A minha teoria é que as empresas que provêm hosting de sites, administração de e-mail, etc., elas não podem crescer a partir de um determinado ponto, elas não podem passar de um ponto de crescimento, porque senão tudo degringola e a sustentabilidade do negócio vai para o saco. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor, vamos ver se vocês vão capturar a essência do que eu quero dizer. Normalmente as empresas de hosting, elas começam, ou começavam, né, nos primórdios da internet, eram empresas meio familiares, era o cara montava a empresa no armário dele, contratava um data center no exterior, na época não havia data centers aqui no Brasil, ou ele comprava uma revenda, né, ele vendia pacotinhos prontos, os serviços de lá, as empresas de lá permitiam que você montasse os planinhos de hospedagem e saísse vendendo eles por aí. E criasse planos de revenda, onde através do contato com os desenvolvedores, porque são os desenvolvedores e as agências produtoras que de fato levam os clientes a um provedor de hospedagem, né? Fazer um contrato com esses caras, você montava uma revenda de hospedagem sua, onde você vendia os planos daquele provedor com um certo desconto, onde você prestava o serviço para o teu usuário. E a coisa ia ficando, as coisas funcionavam naquela época. Hoje eu não sei se esse modelo ainda é possível de ser implementado numa escala que seja interessante, porque as necessidades de internet mudaram muito. E-mail virou uma coisa fundamental. Na época, e-mail obviamente era importante, mas hoje e-mail é fundamental. Website é fundamental. Eu percebi nesse fail da Localweb aí, na stream, na timeline do Twitter, tipo, pessoas reclamando, falando, pô, o meu cliente investiu 10 mil, 15 mil reais em anúncios, links patrocinados do Google, em outros canais, né, em outros centros de difusão de publicidade na internet. Pô, e como é que eles vão explicar pro cliente que o cliente pagou uma grana, as pessoas clicaram no anúncio e foram a lugar nenhum porque a Localweb falhou, né? E aí vai uma cadeia de responsabilidade, onde eu quero dizer que a Localweb falhou fragorosamente em prestar uma boa informação aos seus clientes, enfim, a toda a comunidade da internet no Brasil sobre o que realmente estava acontecendo com os seus servidores. Foi uma postura totalmente contrária a quaisquer meu cara que está no primeiro ano da faculdade de marketing. Ele vai saber que a atitude da Localweb para gerenciar a crise foi uma atitude extremamente infeliz. Eles mandaram comunicados dúbios, atribuíram a culpa ao fornecedor, que no caso era a Red Hat. A Red Hat prontamente virou e falou assim: velhinho, eu não tenho nada a ver com isso não, vocês não são meus clientes, vocês estão equivocados. A Localweb mandou lá um print screen de uma tela dizendo que não, nós somos clientes da Red Hat sim. E aí, hoje, agora há pouco, lá pelas 8 da noite, a Localweb emitiu um comunicado falando assim: puta, realmente, a gente errou, nosso servidor não tinha o suporte da Red Hat que a gente afirmou que tinha, ou seja, foi uma falha nossa e só nossa, e enfim, nós falhamos. Na verdade, eles nem falaram isso, né? Eles simplesmente falaram: a Red Hat não tem culpa, a culpa tá aí no, na nuvem, né? O fato é que meu se Kotler fosse morto, Philip Kotler, ele estaria se revirando no caixão agora, porque os princípios básicos do marketing de relacionamento com o cliente e os princípios básicos do marketing em geral foram totalmente jogados na lata do lixo com essa atitude da Locaweb. Eu não vou entrar nos detalhes técnicos do que aconteceu, blá blá blá. Eu só quero voltar a afirmar em cima da minha teoria. Cara, a Locaweb cresceu demais, cara. Ela começou, eu lembro, a Locaweb nasceu, eu já trabalhava com internet. Era um hosting que só tinha hospedagem Windows. Era super pequeno, era cheio de limitações, era uma bombinha. Ninguém queria ter o hosting, ninguém queria ter seu site na Locaweb, né? E aí a Locaweb foi crescendo. A partir do momento eles começaram a ouvir os desenvolvedores, eles sacaram aquilo que eu falei, que a chave está no desenvolvedor. Se você conquistar o desenvolvedor para o teu ambiente, para o teu data center, para tua administração, você vai ter muitos clientes, porque o teu desenvolvedor leva as pessoas para lá. Hosting, eu sempre digo isso, é uma relação de confiança. Você confia no teu parceiro de hospedagem. É uma relação super sólida, uma relação que tem que ser sólida, duradoura, meu, uma relação de duas vias. A Locaweb, por um dado momento, ela soube jogar esse jogo e atraiu vários desenvolvedores para ouvir o que ela tinha a dizer, para conhecer o portfólio de serviços dela. E, enfim, ela conseguiu sucesso. Ela foi crescendo, crescendo, crescendo, crescendo, crescendo e explodiu. Na minha opinião, explodiu. Não há mais sustentabilidade no negócio do tamanho como a Locaweb. Ela simplesmente não consegue garantir o mínimo de humanidade no seu atendimento. Você entra no suporte, qualquer coisa um pouco mais elaborada, você dança. Porque mesmo que você tenha razão, os caras te dão respostas padrão, eles te sacaneiam. Imagina o que eles fazem quando entra o cliente final ali, né? Eu vi relatos no Twitter sobre esse fail que várias empresas produtoras estavam. Desculpa a palavra, putas da vida, porque o cliente entrava em contato com a Locaweb dizendo assim: meu site foi invadido. E a Locaweb falava assim: pois é, foi invadido, foi por falha do seu desenvolvedor. Você imagina que estresse que isso causou em vários meus níveis para o mercado inteiro, né? Dois em cada 10 sites de domínio.br parece que estão hospedados na Locaweb. Uma coisa absurda, inadmissível os caras darem uma resposta dessa pro cliente, sempre jogando a culpa para terceiros. E reforçando, cresceu demais, não dá. Na minha concepção, o limite para uma empresa de hospedagem é o limite de 5 mil domínios. Você tem 5 mil domínios, você ainda consegue manter um certo nível de humanidade no seu atendimento. Uma equipe de 10, 15 pessoas consegue dar conta nisso, talvez uma equipe até menor, dependendo da eficiência dela, consegue dar um tratamento adequado. Você consegue montar um bom setup e oferecer um pacote decente para os seus clientes. Estrutura de e-mail, eu acho que, meu, depois do Gmail e depois do Google Apps Premier, cara, se você tem e-mail, põe seu e-mail no Google. Eu tenho meu e-mail no Google faz 4 anos. Eu nunca fiquei mais do que 5 minutos sem o meu e-mail. Eu uso o Google Apps Premier. Eu pago US$ 50 por usuário por ano. Tenho 25 GB de espaço, 25 GB mesmo, certo? E não tenho problemas. Eu acesso o meu e-mail de qualquer lugar, nunca tive problema. Já ficou fora do ar? Já. Mas se ficou fora do ar 1 hora nesses 4 anos, cara, foi muito. Eu nunca tive problemas com o Google. Isso não é jabá, certo? E continuando. É insustentável, cara. Não há como uma empresa conseguir prestar um bom serviço, um serviço humanizado, por assim dizer, né? Que o desenvolvedor liga lá, o cara sabe quem é, sabe que aquele cara tem não sei quantos mil domínios hospedados lá dentro. Na Locaweb, cara, é saco de gato, meu. Quem trabalha lá dentro fala que é uma zona. Essa história mesmo das licenças da Red Hat que existiam, depois não existiam mais, provou que a Locaweb está completamente perdida. É uma pena, porque em dado momento eu recomendei a Locaweb para muitos clientes. Na época em que eu estava no mercado, hoje eu, enfim, trabalho no terceiro setor, mas enquanto eu estava no mercado de hosting, em dado momento eu recomendava cabalmente a Locaweb aos meus clientes. Hoje eu não posso dizer que eu me arrependo, mas se alguém perguntar para mim, eu falo assim: ó, você quer um serviço dedicado, um cloud computing, onde você vai gerenciar o teu servidor? Tudo bem. Põe na Locaweb. Agora, hosting compartilhado? Não, não, não. E para aqueles que falam que os custos são, os preços são muito baixos, o serviço é ruim mesmo porque todo mundo paga barato, cara, eu acho que até uma certa razão nisso aí. Mas se você redigir um contrato falando que você vai vender um certo tipo de serviço por um certo preço, você tem que honrar aquilo que você escreveu. É, não adianta você fazer isso como arma de propaganda, falar, não, domínios ilimitados, e-mails ilimitados, banda ilimitada, tudo ilimitado, se todo mundo usar o ilimitado ou chegar à beira do ilimitado, vai tudo por água abaixo. É, all bets up. Tipo, meu, já era. Você não tem como servir. É, eu acho que. Pô, é isso. Nós temos 15 minutos de podcast. Eu nem falei do Migrime, mas acho que todo mundo já acompanhou no Twitter. É, foi uma falha, meu, foi uma sobrinhada no Migrime, né? Uma sobrinhada de proporções um pouco grandes. É, mas o maior fail mesmo foi o da Local Web. Eu tô até agora indignado. Eu não tenho nada na Local Web. O meu domínio Piaz, meu domínio pessoal, piaz.com.br, tá lá só o DNS. Eu não tenho nada de site lá. Esse domínio aponta o MX pro Google. É só. Meu, e mesmo assim eu vou tirar de lá. Eu acho que o mercado de hospedagem precisa ser repensado, a gente precisa encontrar um novo modelo, um modelo que seja mais sustentável, mesmo que ele custe um pouco mais para o usuário final, mas que ele dê algumas garantias para todo mundo. Porque uma coisa dessa, cara, um deface em meu 20 mil sites não pode acontecer. Pessoal, é isso. Eu já extrapolei um pouco do tempo que eu esperava falar aqui. A gente está com 16 minutos. É, agradeço a atenção de vocês aí para esse episódio zero. Espero que venham novos pela frente. E vamos que vamos, meu. É, torço para que a Local Web consiga restabelecer um pouco da confiança que ela tinha junto ao mercado. É, não estou aqui fazendo um mote para, meu, vamos fechar na Local Web. Não. Eles têm que se reinventar. Acho que faz parte do negócio. É preciso se reinventar. Uma situação dessa, ela pode ser muito boa para você fazer um turning point, né? Desculpa a expressão em inglês, mas pra você ter uma virada e conseguir reconquistar a confiança dos seus clientes e da comunidade da web como um todo. É isso. É, Alex Piaz falando, foi um prazer estar aqui com vocês. Até o próximo episódio do Zypecast. Muito obrigado e até mais. Tchau.